serviço de atraso de fusão cultural, através da ZYK566, cultura de Bragança Paulista. Operando na frequência de 1.300 kHz, 1 kW, Bragança Paulista, estado de São Paulo.